Controle Salvador, muito bom dia. Azul 4007, cruzando 2000. Bom dia, Azul 4007, contato radar. Suba inicialmente nível 300, saída da EL. Inicialmente 300 na subida da EL, 4007. Salvador, bom dia, Otan, Mike, Hotel Kilo. Bom dia, WebJet 6749, com informação Índia. 4007, chame Recife, frequência 264, alterno 288, bom dia. 264, alterno 288, bom dia. 6700, decolando a sua altitude. Web 6700, muito bom dia, contato radar, tudo mantém 340, saída da EL. 340 da EL, velho. Autorizada a EL no presente. Autorizada a EL 6700. Sacrate para o 6700. Ok, já fica na área do centro, ok? O autorizado até da EL, eu vou coordenar com o centro aqui. Objeto 6749, decolado, cruza 2.200 pés. O Web 6749, bom dia, contato radar, submantenha 340, saída da EL. 340 na da EL 6749. Web 6700, chame o centro Recife, frequência 264, alterno 288, bom dia. 264-288-6700.